6.2.2 Impactos sociais. 6.2.2 1. Transformação do mercado de trabalho. A automação de tarefas de escrita pode reduzir a demanda por funções específicas, mas também criar novas oportunidades. Exemplo: redatores podem perder espaço em tarefas repetitivas, mas o surgimento de cargos como especialista em engenharia de prompts ou curador de conteúdo já é uma nova realidade. Como lidar? Investir na qualificação de profissionais para trabalharem com IA, capacitando-os para funções estratégicas. 6.2.2.2 Acessibilidade e inclusão. A IA generativa pode democratizar o acesso à informação e criar oportunidades em comunidades subrepresentadas. Exemplo, traduções automáticas baseadas em modelos de linguagem permitem que conteúdos educativos alcancem pessoas em diferentes regiões do mundo. Riscos. A acessibilidade pode ser limitada em locais com infraestrutura tecnológica inadequada. Como promover? Desenvolver soluções acessíveis e localizadas, alinhadas às necessidades específicas de cada comunidade. 6.2.2.3 Efeitos psicológicos e sociais. O uso intenso de IA pode afetar a maneira como interagimos e confiamos em conteúdos digitais. Exemplo, a dependência excessiva de assistentes virtuais pode reduzir a prática de habilidades humanas, como escrita criativa ou crítica. Como mitigar? Promover o uso consciente, balanceando a automação com o desenvolvimento humano.